chama. O samba do meu, tira no umbigo, o taco do borró. Bate mão no piseiro, sangue de bala no divulgar o dia inteiro. Dá um beijo, no maneiro na cor. Tá filmado, eu vou. O samba já tá contando, alguém no samba tá onde não lembro só. Eu vou cair me dentro, o samba no borró. Hoje a garagem, oh, a garagem.